e mamãe agradeço por ter me posto no mundo. Obrigado por tanto carinho, por seu amor tão profundo. Sei que ainda neném lhes causei muito trabalho, procurando remédio ou leite. Perdão pelas noites em claro, meu rosto banhado em lágrimas. Não é rancor, não é mágoa do senhor e nem da senhora, mas o seu esquecimento me causou este tormento nesta cadeira de rodas. Perco a graça vendo brincando na praça meus coleguinhas a sorrir, alguns com bola e peteca e outros com bicicletas. Me chamam e não posso ir. Cuide bem da garotinha, minha querida irmãzinha, que há pouco tempo nasceu. Não esqueça da vacina, não quero que esta menina sofra também como eu. Meu rosto banhado em lágrimas, não é rancor, não é mágoa do senhor e nem da senhora, mas o seu esquecimento me causou este tormento nesta cadeira de rodas.